anticipated moment in racing. Fala galera, Trod, começando então a nossa edição de número 102 da nossa quarta temporada já, o nosso podcast. Essa semana, infelizmente, estarei sozinho. Tivemos divergências nos horários aí no dia na gravação, eu, o Thiago, o Elhão, o Guilherme. Então estarei sozinho essa semana mais uma vez aí. Mas não tem problema, o podcast precisa seguir, ele tem que continuar. Segue a vida. E essa semana falamos de Las Vegas, né? Las Vegas aí, onde tivemos boas corridas, não tão boas assim, mas corridas interessantes. Ao contrário do final de semana passada, onde tivemos uma boa corrida da Xfinity Series, uma corrida da Sprint Cup não tão boa assim. Esse final de semana foi ao contrário, né? A corrida da Xfinity Series foi um porre e a corrida da Sprint Cup talvez um pouco melhor, aí, um pouco mais movimentada. Claro que vamos começar sempre falando aí da Xfinity Series. Então, já abrindo aí o podcast, eu quero deixar um abraço para todos, agradecer a audiência e desejar boa tarde, bom dia, boa noite, bom caminho ao trabalho, à faculdade, à escola, a hora que vocês preferem estar nos ouvindo aí. Sejam todos bem-vindos à edição número 102 do nosso podcast. Bom, falar da Xfinity Series, é claro que iremos falar de Kyle Busch, sim, iremos falar de Kyle Busch e da Joe Gibbs no geral. A Joe Gibbs aí conseguiu um grande trabalho e fez no sábado, né, no Qualify, ela fez 1-2-3 e fez o mesmo resultado no final da corrida. Então conseguiu um excelente resultado aí. Parabéns a Joe Gibbs, parabéns a Toyota, que vamos colocar assim, entre aspas, que dominou o final de semana, não deu chance para ninguém. O Eric Jones aí, que só que ficou um pouco para trás aí, teve alguns problemas aí. Ele foi punido, depois ele acabou sendo levando volta e teve todo aquele contratempo para se descontar essa volta aí, mas no final ele acabou descontando a volta e, claro, depois da volta descontada, ele conseguiu andar super bem e chegou na terceira posição, o Eric Jones. Então foi um grande resultado para o Eric Jones, que tudo estava perdido. Ele chegou a andar lá na 23ª posição, 25ª posição, duas voltas atrás, mas conseguiu recuperar com bom trabalho aí e voltou à volta do líder. Então, né, vamos aí falar da Boyd Game 300. A corrida aconteceu no sábado à tarde lá em Las Vegas. Vitória do Kyle Busch. Kyle Busch aqui, deixa eu só falar os números deles aqui para vocês, pessoal. Um número impressionante do Kyle Busch. O Kyle Busch chega à vitória de número 78 na Xfinity Series. O maior vencedor aí já da história da Xfinity Series. Ele conseguiu também vencer pela primeira vez em casa, que eu nunca tinha vencido essa pista, por incrível que pareça, essa pista Las Vegas, né? Lembrando que ele é do natural de Las Vegas, tá, pessoal? Então, a pista aí da casa dele aí em Las Vegas, ele acabou vencendo pela primeira vez na Xfinity Series. Na Sprint Cup ele já venceu, se não me falha a memória, em 2009, né? Já tinha vencido por lá. Então, o Kyle Busch aí, mais uma grande corrida, mais um grande resultado. Só para vocês terem uma noção aqui do que o Kyle Busch está fazendo na Xfinity Series. Primeiro na corrida de Las Vegas, largou na pole e terminou em primeiro. Ele liderou 199 voltas das 200 voltas previstas, né? Só o Dale Earnhardt Jr. liderou uma volta durante aquele ciclo de bandeira paradas e bandeira verde, né? Então, só aí uma volta aí que o Delosio roubou do Kyle Busch. O Kyle Busch, pessoal, já esse ano 2016 foram duas corridas. Atlanta fez pole e vitória, liderou 119 voltas das 163 voltas disputadas, ou seja, o cara sobrou. Em Las Vegas, como já falei, que os números de Las Vegas, né? Pole e vitória, liderou dos 189 das 200 voltas lideradas aí, das 200 voltas previstas, apenas uma volta fora. Ou seja, até agora, pessoal, ele liderou, ele completou 100% das voltas, né? sempre terminou todas as voltas, aí, não perdeu nenhuma volta. Liderou 318 voltas das 366 voltas que ele liderou. Pessoal, vou repetir. Ele liderou 318 voltas das 363 voltas que ele disputou. Pessoal, é um número impressionante que o Busch, né? Impressionante mesmo. Eu não vou deixar aí com o queixo aberto aí. 100%, duas vitórias, dois top 5, dois top 10, média de largada um primeiro, lógico, né? Média de chegada 1.0. Não tem o que falar aí do Kyle Busch, não tem o que contrapor aí. É o carro aí, pode falar que é o carro apelão, então é o carro apelão aí. Kyle Busch fazendo um trabalho perfeito aí nesse ano de 2016 na Xfinity Busch aí. Pelo menos na Xfinity Series segue com moral o Kyle Busch aí. Parabéns a ele pelos números impressionantes. Vamos falar aí dos outros pilotos aí, né, pessoal? O Daniel Soares, que terminou na segunda posição, conseguiu aí mais um top 10 para ele aí. Parabéns ao Daniel Soares pelo seu grande trabalho aí. O Eric Jones, como eu já mencionei aqui, para mim foi o cara nome da corrida, né? O Eric Jones, ele perdeu voltas, ele acabou. O Eric Jones, pessoal, ele teve a punição de velocidade, ele foi pagar a punição de velocidade, foi pego de novo, teve que pagar mais uma vez. Só que aí ele teve que fazer o stop and go, né? Porque ele reincidiu o problema aí, então você paga o stop and go, não o drive-through, como costuma acontecer. Então o Eric Jones acabou ficando várias voltas atrás, dados momentos aí, quando o Kyle Busch não tinha parado em bandeira verde ainda, né? Durante o ciclo de parada de bandeira verde, o Eric Jones na pista já tinha feito a sua parada, o Kyle Busch não tinha parado e chegou a ficar três voltas atrás. Ah, outro número do Kyle Busch também, pessoal. Eu nunca vi, né? Eu nunca vi assim, em corrida alguma aí. Eu vi pela primeira vez aí. O Kyle Busch colocou voltas em todo mundo, tá? Conseguiu colocar a volta em todo mundo aí. Até o segundo colocado estava com volta. Só para vocês terem uma noção, quando o Kyle Busch cruza a linha de chegada, até o segundo cruzar a linha de chegada, ele estava quase que descontando uma volta, né? Porque ele estava tão próximo de dar uma volta no, no, em todo mundo, que ele estava já considerando já uma volta atrás aí. Então, assim, impressionante mesmo. Eu cheguei a postar essa foto no Twitter aí, da tela lá dos fiscais da NASCAR lá. Quem quiser olhar no meu Twitter, fica à vontade, procura lá, só rolar nas minhas últimas nos meus últimos posts ali, nos meus últimos Twitters, dá uma olhada lá de sábado que eu postei aí. É a tela dos oficiais da NASCAR, tá, pessoal? Não é a tela de que tem coisa errada, não. É os oficiais da NASCAR. Então eles têm 100% de controle da corrida. Um número impressionante de ele ter dado volta em todos os pilotos na pista. Dos 40 carros ele deu volta, descontando ele, né? Ele deu volta aí nos 39 carros que estavam na pista disputando a corrida com ele. Impressionante que é o Busch. Eric Jones, mais uma grande corrida aí, mais um grande trabalho para o Eric Jones, né? Parabéns, Eric Jones. O Daniel Soares, só voltando no Soares rapidinho, tá, pessoal? O Daniel Soares agora três corridas, um top 5, três top 10, né? O Eric Jones, mais um bom resultado do Eric Jones. E Daniel Soares, sim, é o líder do campeonato. O Sadler mais uma vez se embananou aí, foi o sétimo, o oitavo colocado, mas eu vou chegar lá. O Eric Jones teve problemas em Daytona, né? E Atlanta ele foi terceiro colocado e agora repete a sua terceira posição. Então o Eric Jones conseguindo mais um bom resultado aí para ele aí em termos de campeonato. O quarto colocado, pessoal, foi o Chase Elliott que voltou, né, ao carro 88. Lembrando que em Atlanta quem teve no carro 88 foi o Kevin Harvick. Andou muito mal, por diga-se de passagem, não fez nada, não conseguiu fazer nenhum top 10 aí. E o Chase Elliott voltando ao carro aí, ele que havia vencido Daytona, agora em Las Vegas foi o quarto colocado, largou em quarto, chegou em quarto, se manteve aí, um bom resultado aí para o Chase Elliott. O segundo colocado foi o, perdão, o segundo colocado, não, no carro número 2, o Austin Dillon, né? Lembrando que agora aquele carro da Menard lá, que era o 33 agora, tem um dono, que é o Brandon Jones. Agora o carro da sempre troca de piloto aí, né? O Austin Dillon, o Paul Menard. Agora é o carro número 2. O carro número 2 aí, que estava nesse final de semana com o Austin Dillon, foi o quinto colocado. Parabéns aí pelo Austin Dillon. E curiosamente o Austin Dillon repete o mesmo resultado que ele teve em Daytona aí, que é o top 5 aí, a quinta posição. O Paul Manor havia sido o quarto colocado semana passada em Atlanta. Falando do sexto colocado, o Brandon Jones, né, com o carro número 33, agora sim, full time aí, com esse carro número 33, e não mais aí brincando de pula para lá e pula para cá. O Brandon Jones foi o sexto colocado, marcando mais um top 10 para ele. Parabéns aí ao Brandon Jones pelo seu top 10. No carro número 3, o Ty Dillon, né, pensando em campeonato aí, o Ty Dillon, que é o, daqui a pouco eu vou falar, é o terceiro colocado no campeonato, conseguindo a sétima posição, mais um top 10 para ele agora, o nosso amigo Ty Dillon aí. No carro número 1, o Elliott Sadler, que terminou todas as corridas dentro do top 10, foi o top 5 em Daytona, né, foi o oitavo colocado, fez um bom final de semana para ele, o Elliott Sadler, né, conseguindo aí um bom resultado aí, largou em sétimo colocado, terminou em oitavo, né, foi nono em Atlanta, então parabéns aí ao Elliott Sadler pelo seu bom resultado. Quem sabe o Elliott Sadler aí no final do ano ele não luta por algo, né, o Elliott Sadler, ele que sempre fala aí, enfim, vamos aguardar. O Dustin Auger, que volta ao carro número 7, volta ao carro número 7 não, né? Ele volta a Xfinity Series, fazendo uma grande volta aí, um bom resultado aí para ele aí também. A nona colocação foi oitavo em Atlanta, e agora ele corre pela Junior Motorsports, né? Então fazendo resultados assim importantes pensando em campeonato, né? Então daqui a pouco eu falo também a posição dele no campeonato. E fechando o top 10 aí, o Brendan Gaughan, né, fazendo um bom trabalho aí. Agora são dois top 10 para ele já em 2016. Então parabéns ao Brendan Gaughan por mais um top 10 já em 2016. Bom trabalho dele aí. Dando uma passadinha rápida aqui, pessoal, outro cara que eu preciso destacar aqui é o Brandon Polo, né, com o carro 48. Ele que foi o líder da Ganassi no final de semana, fez um bom trabalho aí. O Eric Mirola foi 12º, o Ryan Reed, que eu acho que a única coisa que ele vai fazer na vida dele foi vencer a corrida de Daytona no ano passado, foi 13º. O Ryan Sieg continuando sempre um bom trabalho com esse carro dele aí, com o carro 39, foi o 14º. E o Keselowski, esse aí foi a decepção no final de semana, né, na Xfinity Series. Eu acho que todo o azar que ele teve na Xfinity Series ele conseguiu na Sprint Cup, que daqui a pouco a gente vai falar da Sprint Cup. Mas o Brad Keselowski estava irreconhecível, né? Não saiu dessa posição de 15º, largou muito mal, andou muito mal, ficou muito tempo lá atrás, não avançou momento algum, passou a corrida toda nesse top 15 aí, e por aí largou, por aí ficou, e ficou por isso mesmo, não conseguiu avançar o Keselowski. O Ross Stein foi o 16º, Jeb Burton foi o 17º colocado. O Jeb Burton que teve um probleminha aí na primeira volta aí, e teve um carro bem avariado, mas mesmo assim conseguiu um 17º colocado. Vamos colocar que essa 17ª posição aí foi uma gratificação para ele, melhor. E o Ryan Preece, pessoal, ele é piloto da Modified Welling Tour, tá? Ele fez uma grande corrida, o 18º colocado. Lembrando que esse carro aí é um carro super caseiro, aquelas equipes caseirona mesmo. Então parabéns aí para ele aí, o 18º colocado. O Corey LaJoie foi o 19º e o Jeremy Clements foi o 20º. O Corey LaJoie que rodou, né, fez um tour aí pela grama aí, o Corey LaJoie, e teve problemas aí, foi o autor da primeira bandeira amarela logo no começo da corrida. Certo, pessoal, de outros aqui que deveriam ter andado muito bem, mas andou muito mal, né, o Dale Earnhardt Jr. e o Justin Marks, daqui a pouco vou falar do incidente entre eles, e infelizmente o Justin Marks não conseguiu ir bem, o Dale Earnhardt Jr. também não foi muito bem, teve problemas aí, e do pessoal do fundão é isso mesmo. Só olhar aqui, sim, o Ryan Black Jr., que sempre bate tudo aí, conseguiu fazer um top 25 aí, parabéns pra ele, porque só de não bater já é algo gratificante, né, vamos dizer assim, pra ele. Enfim, vamos passar aqui, pessoal, os números da corrida rapidinho. A corrida teve duração de 2 horas e por volta de 5 minutos aí, Tivemos três bandeiras amarelas para 15 voltas, a média de chegada foi de 0,8. O Daniel Suárez quase chegou no Kyle Busch, ficou um pouco perto sim, e tivemos apenas duas trocas de liderança, né? Lembrando que foi o Kyle Busch, o Daniel Suárez tomou a primeira posição do Kyle Busch, e depois o Kyle Busch tomou a posição de volta aí na próxima volta. Enfim, tem até que a volta aqui, na volta 55 foi que aconteceu essa troca aí, né? O Daniel Suárez assumiu a liderança, e depois na volta 56 o Kyle Busch retomou a posição número 1 aí, top the board, e não perdeu mais, né? Na volta 56 ele assumiu a liderança e só saiu da liderança, não caiu a quadriculada aí para ele aí, né? Não teve outra história aí, foram 145 voltas seguidas na liderança. Parabéns ao Caio Busch por mais uma vitória. Bandeiras amarelas, tivemos aqui, como mencionei agora há pouco na volta número 3, né? O Corey LaJoie fazendo um tour pela grama na frente ali no infield ali da reta principal, no, não é reta não, né? No tri-oval ali principal ali, acabou tendo problemas. O Eric Almirola foi envolvido, perdão, Jeb Burton foi envolvido, né? Ex-Finishers. Jeb Burton foi envolvido e o carro número 01 também foi envolvido. O carro número 01 do Ryan Preece, né, acabou envolvido ali. Como já falei, o Ryan Preece terminou bem e o Jeb Burton também. Depois, na volta número 73, tivemos aí detritos na pista. E na volta número 138, tivemos aí o acidente do muito forte, por dica-se de passagem, tá, pessoal? Do Delos Júnior, o Justin Marques também. E sobrou aí um pouquinho para o Cody Ware. Acabou sobrando para ele aí, que acabou sendo envolvido nesse acidente. O problema foi que o Justin Marques acabou sobrando no meio da pista e o Dale Earnhardt Jr. veio, deu assim, ó, quase que um T, foi quase que T mesmo. Graças a Deus não foi em T, mas só que ele pegou na parte da frente, ali na roda dianteira esquerda, o Justin Marques. Mas assim, ó, graças a Deus mesmo que não aconteceu nada, porque foi um acidente. Sério, um acidente que poderia ter levado na vida de alguém ou ter machucado muito sério alguém aí, que nós, esse é o tipo de acidente que nós temos mais medo aí, quem gosta de automobilismo sabe, que é o acidente em T, quando o carro que está vindo em alta velocidade pega na porta do motorista. Esse é o acidente mais perigoso. Graças a Deus isso não aconteceu, foi apenas na roda dianteira ali, teve um acidente de maior proporções aí, mas a bolha é muito segura, deixou todo mundo seguro, todo mundo saiu andando do carro, todo mundo saiu inteirão. Final de semana que vem todo mundo na pista aí de novo aí para mais uma corrida. Enfim, falar do campeonato, pessoal. Campeonato agora que ficou o Daniel Suárez na liderança, né? O Elad Sader 3 pontos atrás. Deixa eu ver aqui, o Ty Dillon, né, em segunda posição, empatado com o Brandon Jones, 7 pontos atrás do líder Daniel Suárez. O Justin Allgaier foi o quinto colocado, o Brendan Gaughan foi o quinto, não, na quinta posição aí, né, 11 pontos atrás. O Brendan Gaughan 15 pontos atrás. O Eric Jones recuperando um pouquinho aí o resultado dele aí, com 20 pontos. Pausa para água, pessoal. Gravar sozinho esse mesmo, perdão. O Ryan Reed é o oitavo colocado, o Ryan Sieg o nono e décimo o Jeb Burton. Campeonato apenas começando, né? Temos aí já um classificado para. Ainda não temos nenhum, né? Classificado aí para o Chase. Por vitórias, né? Como a gente vinha falando nas edições drops aí. Será muito difícil aí pilotos contenders se classificar por vitória esse ano aí. Claro que o Daniel Soares está muito próximo de vencer. O Eric Jones também está muito próximo de vencer. Isso em qualquer momento pode acontecer, né? Mas assim. Por exemplo, uma vitória do Tadinho, do Brandon Jones, Justin Allgaier, do Brandon Gaughan, né, o Ryan Reed, os pilotos aí que estão mais próximos do Delos Júnior, por exemplo, esses pilotos aí é um pouco mais difícil acontecer para eles a vitória com esse monte de piloto, os Driver Cup aí, né, da Speed Cup aí, os Cup Drive, perdão, dando as suas caras aí e coletando todo o dinheiro, como eu falei agora há pouco. Na primeira corrida, a vitória foi do Chase Elliott e o Kyle Busch aí fazendo números impressionantes aí nas duas próximas corridas, que foi Atlanta e Las Vegas. Bom, enfim, pessoal, Esse aí foi a vitória aí do Kyle Busch, né? Mais uma vitória do Kyle Busch aí. O Daniel Soares e o Erik Jones fazendo um grande trabalho. O Erik Jones, que foi o nome da corrida, né? Se recuperando de uma corrida atrapalhada e conseguindo a terceira posição, heroicamente a terceira posição. Parabéns para ele aí, para o Erik Jones. E, claro, falando do campeonato, o Daniel Soares aí segue firme na liderança do campeonato aí. Parabéns ao Daniel Soares pelo seu trabalho aí no começo do ano aí. Bom, corrida tranquila. Tivemos aí algumas, apenas duas, três bandeiras amarelas aí. Uma bandeira amarela, nem vamos falar muito, que foi detrito na pista, né? E, perdão. E claro, pessoal, um bom resultado aí para, como já mencionei aqui, né? Para o Ryan Reed aí, ou perdão, o Ryan Preece, né? Com o carro número 01 aí da John Davis. Ah, só para falar aqui, tá, pessoal? A John Davis aí, né? A JD Motorsports, John Davis é o dono do carro aí, mas JD Motorsports aí, começando, tá, pessoal? Eles estão começando a criar uma certa força aí. Estão começando a melhorar um pouquinho aí. Não me espanto, não ficarei espantado se eu ver esses dois carros da JD Motorsports aí com um grande nome e esse carro começando a avançar um pouquinho mais para top 10, né? Não me espantarei em ver esses dois carros aí muito bem. Mas enfim, pessoal, o bloco da Xfinity Series é esse mesmo. Daqui a pouco a gente volta para o bloco da Sprint Cup.